papel e caneta, tô fazendo a conexão dos versos elaborados pra melhorar esse mundão. Vivendo totalmente mergulhado nesse caos, respiro, não afogo, necessito do ar da paz. Acostumado a viver entre ratos e baratas, esgota céu aberto com fedor que exala. Não tem educação, muito menos uma cultura. Moleque de 10 anos acostumado com a vida dura. Seus olhos ainda brilham como se fosse joia rara. Pensamentos positivos, pois a vida nunca para. O tempo vai passando, os pensamentos vão fluindo, a maldade aumentando na cabeça do menino. O homem arrogante, no mundo conturbado, a criança não entende a lágrima do palhaço. A vida é assim, assim eu vou levando, entre trancos e barrancos minha cruz carregando. Começo a achar que está melhorando, aí vem a consciência, diz que o mundo tá acabando. Eu tenho esperança, Jesus está voltando, e viver em um lugar que a paz fique reinando. O amor seja presente, a natureza respeitada, no rosto das crianças nos correrem mais lágrimas. Temos que reagir pra poder melhorar, com paz e amor nós iremos alcançar. Eu tenho muita fé de um dia alcançar, tem que ser guerreiro, não parar de sonhar. Eu tenho muita fé de um dia alcançar, com paz e amor o mundo melhorar. Eu tenho muita fé de um dia alcançar, tem que ser guerreiro, não parar de sonhar. Eu tenho muita fé de um dia alcançar, com paz e amor o mundo melhorar. Eu tenho muita fé que isso vai mudar, tem que ser guerreiro, não parar de sonhar. No mundo muito louco tem duas opções: ser do lado certo, não causar destruições, ou ser do lado errado e ser destruidor, poluindo nosso ar e ser desmatador. Que diga a Amazônia, que sofre há várias décadas, vários milhões de hectares já foi tirado dela. O homem ignorante não valoriza a riqueza, adivinha quem tá em fúria? É a natureza. De tsunami, terremoto, inundações e tornados, é o início da revolta, e não é por pouco caso. A floresta desmatada, Antártida derretendo, aquecimento é global. O mundo tá morrendo, nem tudo tá perdido, nosso tempo não acabou. Como diz o Mano Brown, até no lixão nasce flow. Um dia isso muda e vai virar jardim, pensamentos evoluindo quando nasce a jasmim. Tente refletir nessa simples melodia, seguir pela fé, pela energia positiva, versando de um jeito que entenda claramente, educando a molecada pro futuro lá na frente, lutando pela paz, que o futuro é promissor. Obrigado minha mãe por me fazer um guerreiro, me ensinando a viver com amor e harmonia, preparando o meu ser a viver com sabedoria. Agora me guia ao lado de Maria, eu continuo nessa luta com a força lá de cima. Vamos se unir, não importa a sua cor, preto, branco, vermelho ou amarelo, respeitando a natureza pro mundo melhorar. Com paz e amor nós iremos alcançar. Eu tenho muita fé de um dia alcançar, tem que ser guerreiro, não parar de sonhar. Eu tenho muita fé de um dia alcançar, com paz e amor o mundo melhorar. Eu tenho muita fé de um dia alcançar, tem que ser guerreiro, não parar de sonhar. Eu tenho muita fé de um dia alcançar, com paz e amor o mundo melhorar. Eu tenho muita fé de um dia alcançar, tem que ser guerreiro, não parar de sonhar. Eu tenho muita fé de um dia alcançar, com paz e amor o mundo melhorar. Eu tenho muita fé de um dia alcançar, tem que ser guerreiro, não parar de sonhar. Eu tenho muita fé de um dia alcançar, com paz e amor o mundo melhorar.